contenção da área. Quem comanda é meus irmãos. As rimas do calibre, as minas estão pro crime. Tá na saída do campo de visão, colecionando mercenárias. Pra ver minha sem arrego, não atravessa o enredo. Elas sempre voltam quando o assunto é dinheiro. Meus mano que se foram me abençoam do céu. As vadias que se foram só queriam papel. A minha meta é nas alturas, linha no carretel. Miséria e luxo tudo junto tão no mesmo tonel. Elas querem ter o que quiser, mas pra ter o que quiser tem que fazer valer. Quem tá comigo sabe que o clima não é só lazer. Enquanto os querem brincar, eu só quero obter. Sem saber o que vai acontecer, a pista é imprevisível, irmão. Pra estar vivo tem que ter o proceder. É a coligação da área, yeah. Dinheiro é rotativo, o veneno é vendido. O futuro é imprevisível, minha banca é o terror. Elas gostam do perigo, a maldade é invisível. Minha área tá pesada, tá comigo pro quê? Vou. Não roubo, não trafico, faço rap, escrevo livro. Com as letivas e conflito, tem mais cinco no tambor. Pilantra vai na mala, vejo vários e de vala. Família na batalha, sempre a todo vapor. Na contenção da área, quem comanda é meus irmãos. As rimas no calibre, as minas estão pro crime. Nada sai do campo de visão, colecionando mercenárias. Pra ver minha sem arrego, não atravessa o enredo. Elas sempre voltam quando o assunto é dinheiro. Vivemos num mundo onde o caçador já virou caça. Onde os fracos não tem vez e pede passa. Mais remunerado sempre na frente da raça. Mas meu bonde tá ligeiro, é claro, se tentar se arrasa. Onde todas as vadias querem tá perto dos loucos. Achando que tá maneiro, mas só faz parte do jogo. Se entrar no jogo vai ter que se virar. Pras vadias não vai ter condição. Acha que tá bem, mas nem notou que a vida que levamos é assim. Engole um trago, um beat, binal beat. Sou uma folha em branco, lápis pra fazer mais um hit. Na contenção da área, quem comanda é meus irmãos. As rimas no calibre, as minas estão pro crime. Nada sai do campo de visão, colecionando mercenárias. Pra ver minha sem arrego, não atravessa o enredo. Elas sempre voltam quando o assunto é dinheiro.